Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A gente acha que quando a gente toca aqui, essa energia que está aqui, ele está comandando esse movimento. Laruixo, coba, Exu, Xoxonã, Lago Mojubá, coba, Larui. Coba, Laruixo, Laruixo, Xoxonã. Arruô, Boboi. Tacuri, Ogunhê. Oque, Arruixo, Oque. Ogunixê, Caucá, Bessilê, Cá, Bessilê. Eu assa. Ah, Tutu. Ah, Tutu. Axelebe, lebe, poro. Ah, Tutu. O do Fia Baia manjar, saluba, nanã. Caucá, Bessilê, Xangô, Caucá. Ô, doia. Ô. A força dos orixás. Mitologia e história contadas pela música brasileira. A padê a luna e mojubá odixé, a padê a luna e mojubá odixé, ao axé uauô, ao axé uauô, axé uauô mojubá odixé, a padê a luna e mojubá odixé, axé uauô, axé uauô, axé uauô mojubá odixé. Isso é pra Exu, né? Significa, a padê Alonaê, eu me encontro, padê é encontro, né? Eu me encontro com o Senhor dos Caminhos, que é Exu, Olonaê, né? Aqui na terra, Olonaê. Axé Uaô, axé é força cósmica para o culto. Força cósmica para o culto. Essa cantiga significa, é a convocação do axé de Exu para o culto, para alguma atividade que você queira fazer. Eu acho assim que o Exu, ele representa muito, representa várias coisas, várias tradições, apesar dele ser um orixá que tem a sua origem específica na cultura iorubá, que vem da Nigéria, ele, de certa forma, ele simboliza também um personagem que aparece em outras culturas que vieram para o Brasil antes, né? O Exu, ele tem o seu equivalente no mundo Bantu, ou Bantu, né? Que seria a Bombozila, que simboliza a Pombageira, que em Pombozila, em Kikongo, quer dizer encruzilhada. Então, a gente conhece muito o Exu, mas ele representa, de certa forma, todas as tradições africanas que elegem uma figura que é o intermediário entre os seres humanos e as divindades. E essa figura é Exu. Então, para você realmente ter acesso ao mundo espiritual de uma forma, um diálogo mais completo, você tem sempre a intermediação de Exu. Então, geralmente, a sua importância é isso. Quer dizer, ele é a encruzilhada entre os dois mundos também, entre o mundo espiritual e o mundo material. Vovó! Vovó! Ô, vovó! É o que foi, menino? Vó, canta aquela música bonita que eu gosto tanto. Canta, vó, canta! Mas meus filhos, os capatazes estão rondando. Ah, finge que trabalha. Trabalha e canta, canta e trabalha. Mas os capatazes podem pensar que é mandinga, filho. E é mandinga mesmo. Que mandinga é povo africano. Canta, vó! Para o bebê, tiririlonã, Exu, tiriri. Para o bebê, tiririlonã, Exu, tiriri. Para o bebê, tiririlonã, Exu. Esses homens. Esses homens vêm vigiando a gente. Ainda bem que Sunsê é livre. Que seus pais eram forro quando Sunsê nasceu. Ué, vovó não é forra? Sou não, filho. Mas eu já fui livre. Já, vó? É. E minha nação, Queto, antes da invasão do rei de Daomé. Eu sei, vovó já foi princesa Queto. É, mas não é bem assim como as princesas brancas. Eu sei. Eu tinha que trabalhar muito. Meu pai era líder-chefe de sua nação. Eu tinha que tecer lindos panos no tiar. Ajudava minha mãe com as coisas que ela tinha aprendido com a mãe dela. O culto aos orixás. Ô, vó, conta uma história de orixá então, vó. Conta, vó. Ô, menino, mas a vida não é feita só de história, não, Benjamin. Ué, daqui a pouco os capatazes vêm aqui pra conferir quantas arrobas eu pilei. Ah, diz que tá cansada, diz que tá velha. Diz qualquer coisa. Mas conta, vó. Ô, menino, tu deve ser filho de Exu. Futriqueiro e brincalhão como o quê? Orixá que gosta de brincar, que gosta de fingir, igual a palhaça. Polidoro! Polidoro? É, vó, aquele palhaço teve aqui mês passado com o Circo Françoise, lembra? Gozado e cheio de graça, vó, lembra, vó? Mas, menino, eu sou mulher de circo. Ah, trabalhando nesse lugar. Ô, vovó! É o que foi, Benjamin? O mestre João Pereira, meu professor, falou... Que o João Pereira falou? Ele falou, vó, que Exu é o mesmo que diabo. É mentira que inventaram do pobre do orixá. Exu é um grande orixá. É o senhor do tempo. É o dono das palavras. O senhor das encruzilhadas. É o senhor das palavras entre os homens e os orixás. Ah, então conta uma história de Exu. Vó, conta uma história de Exu. Conto sim, Benja. Tem uma história, meu filho, muito bonita. Dois compadres. Dois? Dois compadres iam bem cedo, mas bem cedinho, trabalhar em suas roças. Mas tanto um quanto o outro não tinha feito sua saudação para Exu. Laroi Exu! Exu, que tinha dado chuva e boas colheitas, ficou furioso, usando um boné pontudo, de um lado vermelho e de outro branco. Passou na divisa das roças, tendo um compadre à sua direita e o outro à sua esquerda. Os cumprimentou com muita animação. Buenas tardes! Buenas tardes? Buenas tardes. Ô, compadre. Que? Você viu aquele... aquele estrangeiro que passou aqui agora, compadre? Eu vi sim. E sujeito estranho, compadre? É estranho, desconhecido. Você viu aquele barrete que ele tava na cabeça? É branco? Não, o barrete não era branco, era ouro. Tu pode não, você tá ligado, tá ficando cego, compadre. Era branco? Não, era vermelho. Era branco? Vermelho. Era branco, compadre. Vermelho. Tá me chamando de mentiroso? Não, mas é que é vermelho, era vermelho. Era branco. Vermelho. Branco. Vermelho. Branco. E morreram os dois ali mesmo, a golpe de inchado. Ao mesmo tempo, Exu cantava e dançava. Exu estava ligado. Alaroe Exuajo Mancanho Odara Cainhaú. Yeah. deslocamento, de, essa associação de Exu com a figura do diabo, que inclusive ainda é muito cultuada nas casas de santos, que eu frequentei várias e vi várias imagens do demônio, do diabo simbolizando Exu, é uma coisa extremamente equivocada, né, autoritária do cristianismo, da igreja cristã, imposta, né? Como, por quê? Porque é um culto africano, de um povo oprimido, escravizado, que teve que se esconder através desses outros mitos, né? Essas outras figuras para poder manter a sua história. O indiano tem 3.500 deuses, nós somos 401. No Candomblé são 401. No Brasil se cultua 16, agora um pouco mais, já está em torno de 20, por aí afora. Porque eles estão chegando, sabe? Ninguém cultuava Iroco, agora já se cultua. Ninguém cultuava Oloquei, já se cultua, entendeu? Então eles estão chegando, aos pouquinhos estão chegando. E eu acredito que um dia, talvez daqui a 50 anos, já podemos cultuar os 401. Por que 401? Esse 1 é sempre Exu. Sempre. É os 400 mais ele. Sempre. Elebara é o Deus mais discriminado. Nós mesmos, do próprio Candomblé, a gente discrimina o menino. A gente chama ele de o diabo, isso e aquilo. Sincretismo, né? Coitado do menino, não é nada disso. Exu é um garoto, é um menino. Amoral, porque ele está acima disso. Né? Mas nunca imoral, nunca imoral. Tem uma jeba desse tamanho. Porque ele é o Deus da sexualidade e da procriação. Então o fundamento dele com Oxum é muito grande. Muito grande. Se ela é a deusa da gestação, ele é o Deus da continuidade. E sem ele, né? Uma vagina sem um falo não pode procriar. Né? Então ele usa essa dualidade. Ele é dono da sexualidade masculina e feminina. Não que ele seja andrógino, ele é macho. Mas ele comanda a sexualidade de ambas as partes. Sabe? E esse é Exu. E as pessoas falam que ele é o diabo. Coitado do menino. Coitado do garoto. Dança de Shiva, repare a dança de Shiva. Enquanto a reta se curva, cai chuva da nuvem de pó. Fraude do Thomas, repare a fraude do Thomas. Os deuses todos em coma, enquanto Exu não dá um nó. Dança de Shiva, repare a dança de Shiva. Enquanto a reta se curva, cai chuva da nuvem de pó. Fraude do Thomas, repare a fraude do Thomas. Os deuses todos em coma, enquanto Exu não dá o nó. Nó se dá um só, se dó de dó. Se mói na mó pulverizar, se foi na vó do neto irá. Morrerão deuses em coma, homens em vão. Pela ciência, pela canção, deuses do sim, deuses do não. Quem me vi dançar verá que quem dança é Shiva. Quem dança é Shiva. Quem me vir já não me verá. Verá no Thomas, por trás da fraude do Thomas. Alguns verás e sintomas de um passageiro mal-estar. Dança de Shiva, repare a dança de Shiva. Enquanto a reta se curva, cai chuva da nuvem de pó. Fraude do Thomas, repare a fraude do Thomas. Os deuses todos em coma, enquanto Exu não dá o nó. Nó se dá um só, se dó de dó. Se mói na moto verizar, se foi na vó no neto irá. Não irá que sa morrerão deuses. deuses em coma, homens em vão, pela ciência, pela canção. Deuses do sim, deuses do não. Quem me vir dançar, verá que quem dança é Shiva. Quem dança é Shiva. Quem me vir, já não me verá. Verá no Thomas, por trás da fraude do Thomas, alguns verás e sintomas de um passageiro mal-estar. Culto é uma religião dinâmica. O que é certo hoje, amanhã pode não ser mais. Eu posso ser de um orixá, o mesmo seu, mas eu tenho a minha personalidade, você tem outro, o orixá é o mesmo, mas o ori não. E para nós, o ori é fundamental. Sem ori, não há nada. Nós temos um ditado que se o ori não abençoar, o orixá não abençoa. As outras religiões, de uma forma geral, são telúricas. A nossa é cósmica. Nós acreditamos que Exu, por exemplo, que não é o diabo, isso é patente, né? Quando o diabo chegou, o Exu já estava lá no Orum há muito tempo. A gente acha que quando a gente toca aqui, essa energia que está aqui, ele está comandando esse movimento, sabe? Lá, no Orum, entre o Orum e o Aie. Ele está ali, né? O vermelho do axé, que é a cor do axé, porque é vibrante, e o preto do desconhecido, que é sempre o futuro. Pela informação que a gente tem, muitos terreiros, no início da sua história, substituíam os santos pelos assentamentos, né? Então, tem essas identificações de um santo com... Iemanjá com Nossa Senhora, Xangô com São Jerônimo, Ogum com São Jorge, enfim. Então, mas com que santo poderia se identificar com o Exu, não é verdade? Nenhum santo, entende? Por mais que dizer, pode ser Santo Antônio, eu fui ler sobre Santo Antônio, eu acho muita divagação, como é que pode, entendeu? Porque o Exu, entendeu? Ele não pode ser... cultuado como um santo, ele não cabe no perfil de um santo, entendeu? Santo é uma renúncia à vida o tempo todo, entendeu? E Exu é o contrário, ele o tempo todo ele está afirmando que a vida é mais importante. Exu ajuô mamã que o odará, laro Exu ajuô mamã que o odará, queruau. Exu ajuô mamã. Candomblé não é uma religião, para mim, pelo menos para mim. É uma forma de vida e de morte, né? Então, para mim, se eu vivo, é porque eu me miro no poder positivo dos Imalés, né? Porque eles não são santos. Eles tiveram a mesma, sabe? Eles erram, eles se magoam, sabe? Eles têm alegria, tristeza, como todo mundo. Não é aquele santo, né, intocável, sabe? Não tem isso. Então a gente não deve começar também falando de outros orixás, porque ele é o primeiro, ele que está. Temos que conversar com ele para poder ter acesso e para ter tranquilidade, porque ele também gosta de aprontar as suas, né? E, então é isso. Para mim, foi muito difícil entender o Exu, porque a gente geralmente, todo mundo teme muito o Exu, né? Porque ele tem uma energia muito forte, enfim, tem um pouco, as pessoas mitificam muito também. Embora ele tenha alguns elementos que aparecem na figura do diabo, ele é muito mais que o diabo, para mim. Ele é muito mais complexo. Ele não tem essa ideia de encarnar o mal, né, como o diabo é apresentado na figura, na religião católica ou na religião evangélica. Então, o Exu é essa figura, interessante e múltipla e difícil de você captar o que ele, a sua essência, né? Temperamento do brasileiro, ele tem esse aspecto da malícia, né? Eu acho que a malícia, ela pertence a Exu. Essa maneira de você dizer que vai por aqui, vai por ali, entendeu? Esse jogo de cintura, né? Eu acho que, se a gente pode descrever que existe um gesto, né, típico de Exu, eu diria que é o dia que a gente perde essa relação com a malícia, com a forma que a gente se torna duro, eu acho que a gente se afasta de Exu, porque Exu, o tempo todo, ele exige que a gente tenha essa habilidade de poder barganhar com a realidade, de você poder enfim, ter esse diálogo, né, com a realidade. Para mim, ele representa um pouco o que é dúbio, né, o que é incompreensível às vezes. Ele é um pouco essa energia, é um pouco às vezes a libido, é um pouco a energia. Ele é cheio de axé, né, que o axé seria a energia, o poder de fazer as coisas acontecerem. Então tudo isso está concentrado no Exu. Eu acho que ele é um pouco também de cada orixá, na medida que ele, como ele é um interlocutor entre os seres humanos e os outros orixás, eu acho que ele guarda, isso é uma interpretação pessoal, mas eu acho que ele guarda alguns elementos de cada orixá. Ele é um pouco Xangô, ele é um pouco Iemanjá, ele é um pouco de cada um. Mas isso já é uma interpretação pessoal. Porque Exu é simbologia humana, sabe? É divina e humana ao mesmo tempo. Ele torna tudo mais próximo de nós, assim. Ele desfaz um mito, a coisa extremamente sagrada, humaniza. Eu acho que o Exu, sem falar que é guardião. Filho do Deus da sabedoria, né? Orumilá é o pai dele. Ele, quer dizer, a importância do homem. Olha a importância do menino. Filho do Deus da ética e da sabedoria. Com a mãe de todos os Odus, que é Odudua. A importância, olha que ascendência do cara, né? O menino é isso. E é importante, por isso que ele é o mensageiro. Ele é o senhor do movimento. Sem Exu, nem Oxalá cria. Nem Oxalá. Porque tudo é ligado. Oxalá é o Deus da criação. Mas uma criação sem movimento não é nada. Oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba, oba. Eu quero amor, eu quero amar. É bó, Exu, é bó, Exu, Exu, Exu, Exu. É bó, compadre meu, de mim tem dó. Eu vou pegar segunda-feira, vou de preto de bandeira. Vou voltar na encruzilhada pro compadre ajudar. Axé para os entrevistados: Mestre Luizão, Zeca Ligiero, Marcos Serra, Kátia Costa e Rita Ribeiro. Saravá para as músicas: Dança de Shiva, Exu Ebó, Toada para Exu e Leomolu Oxum. Colofé. Direção, produção e roteiro: Juliano Jajá, Rogério de Oliveira e Júlio Braga. Mixagem: Arthur Ferreira. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.